Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marcão, boa noite pra você. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok. Hoje o programa tá especialmente bom. A gente tem bastante música para tocar. Acho que hoje vai rolar, acho que um monte de marca d'água. Eu acho que tem bastante coisa que ninguém conhece. Fufunha tá preparado. E é isso aí, tá tudo bem contigo? Tá, tamo indo, o tempo tá meio feio aqui, meio nublado. Não choveu hoje de manhã aí? Acho que tinha chovido até, choveu, não? Choveu, mas choveu pouco. Nada assim de assustar, não. Nada de assustar? Não, não. Então tá, vamos começar então. Vambora. Que eu tô dos anos 50? Vambora. Pode ser? Vamos nessa, vamos fofo. Lá então. Every since I met you, you've been doing me wrong. Every since I met you, you've been doing me wrong. Well, it's too late for tears, because I'll soon be gone. Get yourself another fool, and maybe they can take you on. Get yourself another fool, and maybe they can take you on. Oh, well, it's too late for tears, because I'll soon be gone. Get yourself another fool, and maybe they can take you on. Get yourself another fool, and maybe they can take you on. Oh, well, it's too late for tears, because I'll soon be gone. Marco Antônio. Essa canção é de 54, o nome é Too Late for Tears, né? Tá demais pra chorar, ou tá demais pra lacrimejar, pra lágrimas. O cantor é Lloyd Price. Há uns programas atrás, a gente tocou outra canção dele. No caso, essa aí, Too Late for Tears, não fez sucesso algum, eu acho super interessante. O Elvis Presley era grande fã dele. O apelido desse cantor Lloyd Price era Mr. Personality, né, por causa do carisma dele, por causa de uma das canções que ele fez bastante certo, chamada Personality. Ele recém fez 83 anos, nasceu numa cidade chamada Cannell, na Louisiana, e é um dos maiores nomes do rhythm and blues e da soul music de lá. Ele estudou trompete e piano desde criança, foi lutar na Coreia do Norte. Quando voltou para os Estados Unidos, descobriu que o grupo qual ele fazia parte o havia substituído pelo Little Richard. Apenas pelo Little Richard. Depois ele até fez tour pelos Estados Unidos com o Little Richard, com o Jerry Lee Lewis, com o Ben E. King, né, do Stand By Me. Ele pode ser ouvido em cerca de 35 trilhas, incluindo Peggy Sue, Seu Passado à Espera, Shag, que no Brasil era Sol, Praia e Amor, o nome é um filme dos anos 80, um dos primeiros filmes estrelados pela Bridget Fonda, também Noiva em Fuga. A Vida em Preto e Branco e outros. Cerca de 35 trilhas ele pode ser ouvido. Vamos tocar um trechinho do I'm Gonna Get Married, de 59, que é um dos maiores sucessos. Essa não é aquela que fez sucesso com Lou Christ, com o Sunday no Brasil, né? Não. Vai ouvir aí, vai. Vamos vai ver. But not smart enough to hide an aching heart. How come my heart just hurts me? Burning full of love and desire. How come every time she kisses me, it sets my soul on fire? How come every time she leaves me, it seems like I've lost a part? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada. O título é parecido. Essa é de 59, fez bastante sucesso em parte dos Estados Unidos, principalmente na região dele. É uma canção muito citada por cantores de soul dos dias de hoje, mas vender que é bom, nada. Não vendeu fora dos Estados Unidos. Vamos para os anos 60. Eu até te pedi uma coisinha, querido. Uh-huh. Essa cantora a gente também tocou, ela também bem desconhecida no Brasil. A gente, acho que vai dar tempo, se puder, vamos tocar ela inteira, essa de 69, depois a gente toca a de 73, pode ser? Essa que vai tocar agora? Vamos tocar, por parte, eu não sei porque eu já comecei a me adiantar aí, mas vamos tocar essa de 69, tá, Anne Peebles. Something soulful to comfort me when I'm falling down. I fell in love with a guy like you. All the love I'm telling you, I need love. I need love, baby. I need love. I need love, baby. I need love. I got a feel on a solid foundation. You can fill me up with love until my heart is running over. You can make a place, cast away. When love is gone from ever and ever and ever. I guess. Vai lá, Marco Antônio. Maravilha, né? Essa canção aí é Solid Foundation. Foundation, o nome da cantora é Anne Peebles. Ela vai fazer 70 anos agora no final do mês. Nasceu em Illinois, sétima de 11 irmãos e fez parte de um coro chamado Peebles Choir. É um coro criado pelo pai dela, que era pastor de Igreja Batista. O John Lennon a achava uma das maiores vozes dos Estados Unidos. Ela e o grande Al Green eram os maiores nomes de uma gravadora chamada High Records. Então ela foi até apelidada de Al Green de saias, ou uma versão feminina do Al Green. Ela pode ser ouvida em trilhas sonoras como Ricos, Bonitos e Infiéis, com Warren Beatty, Alta Fidelidade, um filme até que eu não curto muito, e dois filmes com a belíssima Halle Berry. Halle Berry adora essa cantora. Dois filmes, um era Espiral da Cobiça e outro era Frankie Alice. que eu tinha pedido ali, me confundi até, me atropelei para variar. Vamos tocar inteira um dos maiores sucessos dela, que foi I Gonna Tear Your Playhouse Down, que é de 73, dá tempo. Viaje com a Soul Pipe, a máquina do som. You think love is just fun and game, trying to be a playboy. All you do is run around, using hearts for play toys. Muito bonita mesmo. Coisa linda, né? Essa canção. Muito. O nome é I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, é de 73, essa aí. O interessante é que a gente às vezes fala sobre os vários subgêneros de música, né? Até no Brasil fala muito que a música pra chifre, né? Música de chifre e tudo mais. Pois tem um subgênero americano que tem bastante canção cuja trama, diríamos assim, descrita na letra, gira sobre isso, que são chamados de revenge songs, ou seja, canção de revanche, canção de desforra, canção de vingança. E essa é uma das principais dos anos 70, porque basicamente a Gonna Tear Your Playhouse Down, Playhouse seria uma casa de brinquedos, uma casa de jogos. Ela está basicamente dizendo que ela, avisando o cara que ela ama, que a casa de brinquedos dele vai desabar. Né? Ou seja, os dias estão contados como... A canção fala basicamente que ela foi sacaneada por ele e que ele pode esperar que os dias dele estão contados e que a casa dele vai cair. Então, é de 73, quando eu falei, e fez sucesso, até um sucesso grande nos Estados Unidos, durante questão de 4, 5 meses, mas ela hoje em dia não é muito... não é muito lembrada essa canção, e no Brasil é super desconhecida, né? Então, vamos para os anos 70, então? A ver. Information has led me all along. Seems she's been lying to me every time we start. I've seen these babies a heart. Lease out your body for some money and a car. Os ouvintes recomendam. Opa. É desconhecida no Brasil, hein? Totalmente, totalmente. Essa canção disco eu adoro. Ela é de 78, o nome é Not Tonight. Ela foi feita por foi produzida por holandeses só para o mercado europeu. E sabe que muita coisa que tinha que passar primeiro, tinha que estourar primeiro nos Estados Unidos, né, para fazer sucesso. Sim. Aqui. Então, muita coisa, até, por exemplo, de Portugal, até da América do Sul, né, como não passou pelos Estados Unidos, nem vinha para cá. Obviamente quem está cantando são os irmãos Alessi, né, os Alessi Brothers. A gente algumas semanas tocou uma outra música desconhecida deles, que era, tinha uma pegada mais rock and roll, tinha até a participação do Paul Stanley do Kiss. Essa aí, eu adoro essa canção, ela tem influência, como a gente pode ver assim, tem um pouquinho até de percussão brasileira, um pouquinho no início, com uma entrada meio parece de Jackson 5. Também aparece o coro. Lembra descaradamente Bee Gees, por sinal eles até abriram, né, shows do Robin, desculpa, do Andy Gibb, nos anos 70. Eles obviamente fizeram bastante sucesso em comercial de Hollywood, do cigarro Hollywood, né, Hollywood sucesso, que era com a canção All For A Reason, e também com a canção, que a gente vai só tocar um trechinho aí, para o pessoal que não ouviu algumas semanas aí, a canção que também muito sucesso deles, a novela Locomotivas, em 77. Like a pulled up weed. Oh, don't play no sad song. They'll make me cry. The situation reminds me of when I went away to school. All my friends, they all called me and said I've been made a fool. My girlfriend's been left. Esses dois não cansam, né? Brincadeira, não, né? Não. Sempre. É coisa maravilhosa. Sempre mesmo. Sucesso. Então foi Sad Song, como falei, tocou na novela Locomotivas, que não faz muito tempo completou 40 anos da exibição no Brasil, né? Com a Lucélia Santos, com a Eva Toder, com o David Carvalho ainda como ator, com a Ilka Soares, se me lembro. Vamos para os anos 80? Vamos embora. Futurista. Yeah. the street, new in the big town. Bright lights and promises, dreams are lost and found. Another face in the crowd, in the sea of desire. But in your heart you know someday you wanna dance inside the ring of fire. Penetration, cause you know my heart is aching. Won't you open up your heart and bring a little penetration. Penetration, I need another night sensation. Won't you time, the man behind this bar, just counting on this train, but wishes in the dark. I see you sitting all alone, oh, every last woman sells salvation all night long. Marco Antônio. Tá, baita canção de rock and roll. Vamos fazer o seguinte, essa canção aí, o nome do cantor é de uma banda chamada John Cafferty and the Beaver Brown Band. Essa canção é de 88. Vamos, deixa eu falar o seguinte, se não for abuso, a gente toca na íntegra a próxima e daí eu só dou um briefzinho sobre a carreira deles e a gente já passa pro entrevistado, pode Legal, ser? Legal, vai. Então, são bem conhecidas. You held me close, so close now. I still keep it warm. To your heart still the drain. To walk away with it all. Oh, months and the years. Won't you wash away my tears? Passado de presente para você. Marco Antônio. Como eu tinha falado antes, então, John Cafferty and the Beaver Brown Band. A primeira canção que a gente tocou deles é de 88, chamada Penetration. Basicamente, a letra fala, ele basicamente pede para a moça abrir o coração, que ele quer penetrá-la com amor. Uma canção, eu acho, maravilhosa, de 88, não fez sucesso algum. Até nos Estados Unidos fez pouquinho de sucesso. Essa que a gente tocou agora na íntegra, obrigada, até por sinal, ela é de 1980, depois ela foi relançada em 83. O nome é Tender Years. O interessante dessa banda é que é uma banda de rock and roll, uma das maiores bar bands, né? Bandas, eles sempre se apresentam em bares, principalmente em Connecticut, Atlantic City, em cidades ao redor de Nova York. É uma banda de um rock basicão, assim, rock muito, muito calcado no soul, no rhythm and blues. Eles são do menor estado dos Estados Unidos em área, que é Rhode Island. Eles, obviamente, claramente influenciados por Bruce Springsteen, né? A diferença é que o Bruce Springsteen tem uma pegada bem para a esquerda politicamente e eles são bem mais para a direita. Os integrantes, John Cafferty, né, nos vocais e guitarra, Gary Gramolini também na guitarra, Terry Lupo no baixo, Kenny Silva na bateria, Bobby Cotoia nos teclados e Michael Antunes no saxofone. Uma coisa interessante é que outro dia até eu estava ouvindo na rádio aquela canção Sugar Sugar, né, dos Archies. Sim, sim. Né? É, nossa, um mega sucesso nos 60. Pois é, aconteceu com essa banda do John Carpenter algo mais ou menos parecido que aconteceu com o sucesso do The Archies. Qual o link que eu estou fazendo? É o seguinte: quem cantava era um desenho animado, obviamente, numa banda fictícia da turma do Archie. E daí tinha várias canções nos desenhos animados. Então, por acaso, eles fizeram uma canção ali chamada Sugar Sugar, né? Chamaram um cantor de estúdio chamado Ron Dante, que até depois ele virou até produtor do Barry Manilow. E o Ron Dante, só que por acaso não se esperava, mas a canção Sugar Sugar nos anos 60 foi um grande sucesso, foi, né? Foi. No Brasil também. E daí eles tiveram dificuldade, como é que iriam fazer? Muita gente se frustrava, porque o público era infantil, e daí acabou, como é que o cara ia se apresentar? Como The Archies, mas ele não parecia, né? Não tem, ele não fisicamente não tem nada a ver com o desenho animado, né? Com aquela figura magrela e de cabelo ruivo e curtinho. Então o Ron Dante teve uma certa dificuldade, porque muita gente não adorava a canção, mas achava que era de um grupo fictício chamado Archies, né? E então o Ron Dante vendeu um monte de discos, mas a cara dele não ficou conhecida, diríamos assim, ao redor do mundo. E o caso com essa John Carpenter e Diva Brown Band, o que aconteceu foi o seguinte: essa canção que a gente ouviu agora por último na íntegra, uma canção lindíssima do Tender Years, essa e outras canções participaram de uma canção nova, um filme chamado Eddie and the Cruisers. No Brasil era Eddie, o ídolo pop, o nome. Era com aquele Michael Paré, que fez, né, Rua de Fogo, também com Tom Berenger, com a Ellen Barkin em início de carreira. E o que aconteceu? O Joe Pantoliano. E o que aconteceu foi o seguinte: a banda é fictícia no filme. Né, obviamente a banda, então o Michael Paré e o Tom Berenger e outros atores, eles fazem de conta que são dessa banda fictícia. A história no filme Eddie and the Cruisers, o Eddie, o ídolo pop, é sobre uma banda, né, fictícia, que nos anos 60 o vocal teria sumido, meio baseado meio naqueles boatos que o Elvis Presley ainda estaria vivo e tudo mais. E o que aconteceu? A trilha sonora fez sucesso. O filme, na verdade, não fez sucesso nas telonas, mas fez sucesso depois em TV a cabo e tudo mais. E daí, a trilha sonora fez sucesso, só que foi lançada de duas formas, como Eddie and the Cruisers, né, ou seja, mostrando as caras dos atores, e também como os reais, que é esse grupo aí, John Carpenter e the Beaver Brown Band. Então, os caras até hoje, as canções são conhecidas por parte dos americanos, mas as pessoas têm a tendência de visualizar os atores no lugar, entendeu? Então, meio que de certa forma, diz que volta e meia ainda, quando eles se apresentam, as pessoas estão esperando a banda que eles viram no filme, visualmente falando, né? É, você então... tem aqui só um camarada cantando no Top of the Pop, como se fosse o The Archies. Sim, era o Ron Dante, ele era um cantor de estúdio, né, no caso, né? Exatamente. Então imagina o cara fazer alto sucesso e ao mesmo tempo o cara não ficar conhecida, né? Então, bravo, Morad, é bravo. Seu é bravo. Convidado e já está... isso com o John Cafferty, né? Esse grupo aí, que vocês podem ver, o time de voz parece muito, né, do Bruce Springsteen. E também o Stallone é super fã do grupo, tanto que tem dois filmes do Stallone com canções desse grupo que a gente ouviu. Uma é aquele filme que eu odeio, Cobra, e o filme Rocky 4, conta com canções do John Carpenter e Beaver Brown Band. Então, vamos... Seu convidado está no ar. Maravilha. Gente, eu estou super feliz, o entrevistado de hoje é o escritor Ricardo Popien. Ele é gaúcho. E interessante que ele foi petroleiro, mas o sonho dele sempre foi escrever contos. Ele é grande fã do peruano Carlos Castañeda, né, o autor aqui do A Erva do Diabo, Fogo Interior, também do Carl Jung, né, o suíço que foi cabeça por trás da psiquiatria analítica, foi estudioso da personalidade extrovertida e introvertida, o Joseph Conrad, né, um dos maiores autores americanos, as pessoas podem pensar no Apocalipse Sinal baseado na obra dele, o Henri Charrière, né, autor do Papillon, o Graham Greene, que escreveu O Terceiro Homem, O Americano Tranquilo e Nosso Homem em Havana. Então essas são as maiores influências do entrevistado de hoje. E ele lançou recentemente, então, ele debutou com um livro chamado Enquanto a Casa Queima e Outras Histórias. É um livro que está super elogiado e também está disponível também em e-book para os modernos, ou seja, pessoas diferentes de mim e do João, né, que não conseguem ler o livro inteiro. Na verdade, cabra não, João, como é que tem gente que consegue ler livro inteiro em computador, né? Não, eu não consigo, desculpa, para mim não dá, eu tenho que ler no papel também. Mas só deixar claro, o livro dele foi lançado também no formato, entre aspas, analógico, dá para a pessoa pegar o livro, folhear, e também, tá, por favor, é também um adicional, também foi lançado em e-book. Livro analógico é bom. Livro analógico, né? Bem entre aspas, por favor. Então, esse livro dele, Enquanto a Casa Queima e Outras Histórias, contém 15 contos, e basicamente, apesar de serem contos independentes, aquela, o senso de abandono e solidão, bem como essa, a nossa inevitável mortalidade, são temas recorrentes no que ele escreve. Queria dar as boas-vindas, então, ao Ricardo Popien. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marco. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tentei fazer uma microbiografia de ti aí, sobre ti, e a gente vai aos poucos então destrinchando a tua vida, tá bom? Maravilha. Tá, então deita aí no divã que vamos começar. Não, tô brincando. Querido, fala como é que foi assim a tua infância. Vamos começar pelo começo, mas me fala assim, da tua infância, teus interesses na infância, se tu gostava de literatura. Me fala um pouco como é que o Ricardo Popien começou. Sim, eu sou aqui de Porto Alegre, né? Bom, interesse pela literatura, né? Já pulando um pouco adiante, ele me veio um pouco mais tarde. Fala um pouco mais alto, querido, por favor. Falo mais alto, é. Me veio um pouco mais tarde o interesse pela literatura, que foi exatamente com o livro que tu falasse agora, do Papillon, que é um thriller enorme, né? Um livro de aventuras. Passar na Guiana Francesa, né? Ali inteirinho. Né? É uma quase 400 páginas, antes eu não era um grande leitor, porque ele sabe que no colégio o pessoal gosta de mandar a gente ler Iracema, José de Alencar, essa literatura brasileira que não é muito atraente. O Cortiço, então, não, acaba não formando muito leitor. E esse livro foi um livro espetacular que eu li, né? Porque o cara descreve a vida dele de prisioneiro, inclusive em ilhas do Atlântico. E acontece um monte de coisa, né? Então, a partir desse livro, eu passei a me considerar um leitor, eu passei a ler bastante, né? Porque sempre tem um livro ou uma coisa que desperta o interesse da pessoa em determinado assunto, né? Então, para mim, esse, vamos dizer assim, foi um momento inaugural de leitura. E me diz uma coisa, mas e antes disso, então tu não tinha, não, assim, quando criança, por exemplo, tu não eras uma pessoa assim que se encantava especificamente por livros, assim, tu tinha alguma outra influência, entre aspas, irmã de livros, tipo assim, sei lá, cinema, por exemplo, ou não? Como é que era tu quando criança? É, eu sou do tempo dos desenhos animados. Hoje eu vejo os meus filhos, né, que agora já não estão mais nem vendo desenho animado, mas era para mim era uma grande atração, né, muito desenho animado, e no tempo, aquele tempo, os desenhos tinham uma história. Hoje é muita explosão, né, o desenho muda toda hora, é uma loucura completa, e eu sou do tempo do desenho do Beto Bacamarte Chumbinho, do Pepe Legal, né, aquelas coisas que não sei nem se é do teu tempo, Corrida Maluca. E são desenhos do meu tempo, assim, né? Que eu gostava muito. Herculóides. Bom, mas aos poucos vai migrando. Filme eu sempre gostei, só no tempo da sessão da tarde, da televisão, né? Todas as tardes tinha um longa-metragem às 2 da tarde que começava na TV Globo, sessão da tarde. Sim, a gente já comentou em outros programas até. Eu me lembro que eu fui apresentado a obra do Jim Kelly, do Fred Astaire, da Doris Day, pelo filme da Sessão da Tarde, né? Sem contar, obviamente, Terence Hill, Bud Spencer e Jerry Lewis e obviamente, os filmes de Elvis Presley. Sim, Elvis Presley, mas Jerry Lewis eu gostava muito, tinha, né? Então tinha esse tipo de filme, era na época era o grande comediante que existia, era o Jerry Lewis. Hoje parece bobo. É, eu acho ele imbatível ainda, sou suspeito para dizer. Uma coisa, Ricardo, tu consegue te lembrar exatamente assim, quando tu começou a criar histórias escrevendo? Começou a criar esses mundos, assim, ou não? Sim. Ah, é um pouco difícil, né? Porque essas coisas vêm vindo aos poucos, né? Como tu falou, que eu gosto de ler Jung, até eu nunca mais li Carl Jung, né? Tinha muito esquema de interpretação de sonhos. E numa época da minha vida, eu gostava de escrever os sonhos e tentar interpretar, né? Uhum. Coisa que, às vezes, não faz muito sentido, né? Mas já é alguma coisa que a gente começa a escrever. E depois de escrever, também tem um lance de... como se tu falasse um pouco contigo, né? Uma espécie de diálogo interno, que tu vai te entendendo algumas coisas, mas não só conversando com os outros, mas conversando contigo, através de uma coisa que tu escreve, né? Então, esse efeito tem muito a pessoa que faz, que pinta ou faz alguma coisa, desenvolve uma atividade, né? Então, eu gostava de escrever esse tipo de coisa. Aos poucos, foi migrando para histórias, né? Porque os sonhos não fazem muito sentido. Esse é o negócio. O Conrad, né? O Joseph Conrad. E tem todo esse lance do estudo do mito, né, do personagem como um ícone, como condutor da história, e essa, quase que essa mistura da viagem externa com a viagem interior. E também o Carlos Castaneda, obviamente, né, escrevendo, tinha aquele guru dele, que era aquele índio, um indígena mexicano, acho que era Dom Juan Matos, se eu não me engano. Exatamente. Né? E essas obras dele, assim, super viajantes, né? A Erva do Diabo, Fogo Interior. Como é que o Conrad e o peruano Carlos Castaneda, como é que eles te influenciaram? Ou seja, deixa eu formular a pergunta. Onde tu acha que as obras deles começaram a fazer parte? Onde que a gente pode achar um pouco da influência deles no teu livro, por exemplo? Nos teus contos. O Carlos Castaneda, ele era um guru da contracultura dos anos 70, né? Saiu até na capa da Time, uma época, né? Então, no tempo da... Sim, recém era a época pós-hippie, né? Nos Estados Unidos e no mundo. E o Castaneda, ele descrevia essas viagens que ele fazia com o índio, que era num deserto mexicano. Então, eram livros super visuais, né? Livros, assim, que a gente conseguia imaginar direitinho como ele estava lá, um estudante de Los Angeles, né, que era um sul-americano, mas estava estudando na Universidade da Califórnia, ia para o meio do mato e tomava lições do índio, né? Então, o índio, na verdade, ele foi concluindo ao longo dos livros que o índio era muito mais esperto do que ele, que se considerava um cosmopolita. E acontece muitas coisas, assim, né, de todo esse esquema de inconsciente... Né? Então, o índio, no fim, ele descobriu que o índio fazia uma manipulação com a atenção dele. Então, ele conseguia, não me lembro mais qual era o método, mas conseguia conduzir ele para mundos diferentes. E tinha uma história que o Castaneda tinha que entrar para dentro do sonho, tinha que acordar dentro do sonho, era uma coisa que na época me fascinava muito, né? Então, ele tinha que acordar dentro do sonho, correto? Exatamente, ele tinha que acordar, ele tinha que olhar as mãos dele. E aí ele ficou, mas eu estou sonhando, mas ao mesmo tempo ele estava vivendo dentro do sonho, né? E aí começa uma coisa, é muito legal, né? Faz tempo já que eu não leio, mas era muito legal, pelo menos se isso não é verdade, pelo menos como tema, né? Tá. E me diz uma coisa, assim, trabalhasse com petróleo, né? Me fala um pouquinho, assim, eu acho muito interessante essa, quando eu me deparo com pessoas que trabalharam anos numa área que não tem nada a ver, vamos dizer, com as artes, e daqui a pouco, depois, sei lá, anos depois, elas daí aposentam esse lado e, tipo assim, agora vou abraçar meu lado artístico. Me fala, assim, como é que um petroleiro e ex-microempresário, né, ontem foi teu último dia de trabalho na Petrobras, não foi? Ontem mesmo, exatamente. Quantos anos você está lá? Abandonei o trabalho. Quantos anos? 15 anos e meio. 15 anos e meio, tá. Fala como é que era esse petroleiro enquanto trabalhava pensando em escrever. Eu acho, sei lá, eu acho essa dualidade muito interessante. Fala um pouco pra gente como é que era isso. É, na verdade, né? Então, como se a vida da gente tivesse duas partes. Numa delas, a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro e defender a família. Né? E na outra, a gente faz coisas assim que a gente acha mais, mais ao gosto da gente. Né? Então, de modo que um pouco tu tá trabalhando numa função mais racional, assim, tu tem que dar um resultado, uhum. Tem que trabalhar, tem que buscar as coisas ali. E no outro, tu tá tentando criar histórias, como no meu caso, né? Porque também eu leio muito. Agora, uma coisa um pouco interfere na outra, né? Porque o dia a dia, eu acho que para todo mundo, ele exige muita energia da pessoa. Então, os meus horários de leitura e de escrever é sábado e domingo a partir das 6 da manhã, que é quando eu acordo, ou acordava, e tinha 2, 3 horas só para mim, né? Então, a família está dormindo. Nos outros dias a gente está cansado, né? Então, de noite, isso são duas atividades assim, que não são completamente irreconciliáveis, mas um pouco difíceis de conciliar, né? Uhum. Uma atividade com a outra, né? O ganha-pão com o, vamos dizer, o trabalho que a gente gosta de fazer mais, né? Tá, e como é que esse lado mais racional, como é que ele te ajudou a tu embarcar nessa nova carreira de escritor? É um pouco difícil de falar, porque os interesses da gente, assim, às vezes a gente não consegue explicar de onde é que surgem, né? Uhum. Então, aos poucos as coisas vão ocorrendo, e como eu sou também economista, né? É uma coisa que já encontrei uma vez um amigo, né? Que eu fiz a oficina literária do Antônio Assis Brasil, que é um grande escritor uhum. gaúcho. Uhum. E eu encontrei na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre, um colega meu, e eu, por acaso, não sei como, eu falei que eu era economista. E ele me olhou como se eu fosse um bicho do outro planeta. Eu disse, mas como? Uhum. Né? Não tem nada a ver. Bom, as pessoas fazem coisas diferentes o tempo todo, né? Então, uhum. ele, no caso, era professor. E até onde eu sei, até hoje ele não conseguiu publicar o livro dele. Ou não. Muita gente faz, entra numa oficina literária e depois perde o interesse, ou porque não segue adiante, não consegue concluir uma obra ou... Não, quando eu fiquei sabendo do teu livro, desculpa até te interromper, na verdade uma das coisas que fez eu querer conversar contigo no programa aqui foi exatamente isso, né? Como é que o economista da Petrobras, daqui a pouco, né, lança um livro de contos? Eu acho muito interessante esses dois lados, assim, né? Por isso assim, eu fiquei assim, super interessado em conversar contigo. E sobre exatamente isso, né? Quer dizer, essa dualidade, né? O lado super racional, sim. que não tem nada a ver, de repente, se eu fosse, sei lá, empresário, mas na área de editor, sei lá, um editor, alguma coisa assim, mas não, nada a ver com literatura, e começar a escrever. E esse teu livro, Enquanto a Casa Queima, Outras Histórias, assim, eu já li, né, gosto bastante, mas assim, para o pessoal que não conhece, né, me fala assim, sobre que esse livro, assim, por que a pessoa deveria se interessar em ler Enquanto a Casa Queima, Outras Histórias, ou seja, para qual público que é? Bom, é um livro de contos, né, Marco? Então, são histórias curtas, assim, mas algumas nem tão curtas, né? Então vão de 5 a... até tem conto de quase 40 páginas. Uhum. E lidam assim com situações pessoais, né? Que um dos meus ídolos literários é o Ernest Hemingway, né? Que para mim é o contista supremo, né? Então ele sempre descreve, até uma vez eu vi uma resenha sobre ele descreve coisas assim, da pessoa comum confrontada com situações do dia a dia. Então até o livro do Edmund Wilson, né? Chamado Ensaios, se eu não me lembro. Então, o Hemingway sempre entra assim, é uma pessoa comum, vivendo a sua vida comum, e, na verdade, a gente é confrontado com decisões morais quase todos os dias, né? O que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, né? Vou entrar em tal trabalho, não vou entrar em tal trabalho, vou brigar com tal pessoa, não vou brigar com tal pessoa, vou viajar, não vou viajar. Então, ele dá um peso grande para esse tipo de coisa. Então é muito interessante como, por exemplo, um mestre, né, como Hemingway, tira lições assim, a vida, na verdade, tem muitas coisas importantes no dia a dia. Então eu procuro retratar alguns personagens, né, que eu criei baseado em às vezes longinquamente, não, uma pessoa conhecida, e também em lugares onde eu estive, alguns até onde eu não estive, mas como é a pessoa, a gente tem dilemas o tempo inteiro, como esse tu me falou, né? O cara faz uma função racional, mas depois tem uma função nada racional, ou teoricamente não racional, que é escrever histórias. É interessante que você taxa aí... afrontam com essas coisas, né? Sim, sim. Interessante que você taxa aí esse lance da pessoa ficar se questionando, né? Ou seja, de novo, o lance aquele que a gente citou antes sobre comunicação, sobre papo interno, né? Essa pessoa fica quase que conversando consigo mesma, né? Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa não consegue verbalizar isso, às vezes nem consigo mesmo, às vezes não com os amigos, e vivem, normalmente as pessoas vivem vidas paralelas, né? De faz uma coisa, mas queria estar fazendo outra. Isso é muito comum. Muito interessante, muito interessante. E me diz uma coisa assim, nesse teu livro, tá? Ficou muito, muito conto de fora, assim, quer dizer, são 15 contos que tem aqui, né? Ficou muita coisa de fora que tu planeja lançar em breve? Ou eu citei esse lance da finitude do ser humano, que parece que é um tema que costura quase que teus contos. Mas tu diria, terias algum outro tema para ressaltar que te interessa? Ou que daqui a pouco eu não notei, eu não percebi, mas que é um tema que é muito caro para ti e tu achas que tu sempre vai colocar ingredientes dele no que tu escreves, ou como é que é? Tem coisa, por exemplo, tem um conto aqui que é o mais longo, assim, que se chama Ter de Ir, né? A pessoa tem que fazer uma coisa, que é um personagem que era um viajante, né? Uma pessoa desgarrada que viajava pelo Brasil e foi parar, por exemplo, em Santana do Livramento. E começa a trabalhar. Trabalhaste viajando muito também, né? Exatamente. Eu também viajei muito, né? Essa região eu conheço. Eu fui representante comercial também. Conheço bastante todo o interior do estado aqui do Rio Grande do Sul. Então ele se defronta, ele faz trabalhos e tem alegrias e dissabores, mas no fim ele acaba desistindo de tudo, porque ele chega à conclusão que a vida que ele estava vivendo não valia a pena, né? Ele estava se envolvendo em coisas, então ele... todo lugar onde ele chegava, ele ia embora, né? Então, isso é um exemplo do cara que... é uma história bastante comum, assim, né? Então, a gente tenta colocar de uma maneira que se torne interessante. Outra história que eu tenho é de um jogo de futebol, onde o personagem vai, né? Que eu também sempre sou muito ligado ao futebol. E é uma coisa banal ir num jogo de futebol, né? Então, tu vai num jogo de futebol, tu tá envolvido ali com os teus amigos de sempre no jogo de futebol... e aquilo é uma coisa extremamente importante naquele momento, no fim de semana, né? Mas depois, no dia a dia, não. Então as pessoas se metem em assuntos e atividades que a gente está sempre um pouco dividido, né? Vou para onde ou não vou para onde. E esse livro, a história principal, Enquanto a Casa Queima, né? Que é a história título, ele tem como pano de fundo o que em 2012 o mundo ia acabar, mais uma das profecias, né? Os maias disseram que haveria um alinhamento planetário que não havia isso há 6 mil anos, e aquilo ficou famoso, e o mundo não acabou. Mas essas coisas que dizem que não acabou. Eu e o João Alckmin aqui na rádio, a gente tem dúvida sobre isso, né, João? Você tem dúvida, eu tenho certeza. Eu tenho a mais absoluta certeza e ninguém muda essa minha certeza. Certo. E também outra coisa, né, Marco? As histórias que ficaram de fora, várias ficaram de fora, né? E algumas estão... E para esse ano, até vou fazer uma propaganda, para esse ano vai ser lançado um novo livro de contos, antes de eu me aventurar numa história mais longa para o ano que vem, que vai se chamar Os Discos Voadores Voltam à Terra, e outras histórias. Esse teu livro, todos os contos vão ser sobre discos voadores? Como é que é? Não, aí que tá. Num livro de contos a temática é variada. Sim. Às vezes porque é mais difícil achar um tema comum, a não ser de uma maneira mais geral, como tu tá me falando, né? De grandes dúvidas. Não vão ter essa terraça em todos os contos, né? Não, é apenas nessa história, né? Nessa história, os discos voadores voltam à Terra. Eu vou revelar um mistério de longa data da humanidade, que é quem são os extraterrestres. Eu já sei e vai sair nessa história. Mas essa é uma das histórias apenas. Então, tu planeja lançar ainda em 2017 esse livro? Ainda em 2017, ele está meio pronto, está quase pronto, né? Então, agora, como eu vou ter mais tempo, eu vou me dedicar. Mas tu não lançou ainda por enquanto? Não lançaste ainda porque está esperando ser abduzido para conseguir ter missão ou não? Aí não dá, eu estava esperando ter tempo, né? Como eu te falei, eu vou fugir das sábados e domingos de manhã para ter mais tempo durante o dia, né? Para terminar isso. Quando chega no fim do livro, a parte final é a mais complicada, que nem numa reforma da casa, né? As últimas coisas são as mais difíceis. Então, Ricardo, como é que as pessoas podem adquirir o livro? O nome da editora é? A editora Book, né? Book, tá. B de Brasil, U de Uivo, Q de... U de Uivo e de Ivan, correto? Book. Exatamente. Tá. Então, só um pouquinho, Ricardo, só soletrando o sobrenome aí, o nome é, primeiro, obviamente, Ricardo, o sobrenome é Popien, ou seja, P de Paulo, O de Osvaldo, P de Paulo, I de Ivan, E de Eduardo, N de nada, Popien. É de que origem é o teu sobrenome? É francês ou não? É, esse nome é francês, mas a família é alemã, né? Tem uma história lá de migração, lá por 1500 a família saiu da França por perseguições religiosas e foi parar no norte da Alemanha. Norte da Alemanha? O norte da Alemanha está cheio de nome francês, né? Tá. Então, as pessoas podem... então, o livro, de novo. Enquanto a Casa Queima e Outras Histórias. Como é que as pessoas podem encontrar esse livro? Tem pela internet? Como é que tem pela internet. Tem até na Amazon, né? Pode ser comprado na Amazon como livro eletrônico. Na Livraria Cultura tem em papel, né? Tá. Porque a minha editora, na verdade, ela é mais especializada em livros eletrônicos, mas eu, como vocês aí, também sou um fã do papel. Não, é muito bom vocês também lançarem em papel, porque, sem mentira mesmo, eu não consigo, eu e o João, por exemplo, não consegue se adaptar. Eu leio direto, assim, no laptop, matérias, textos, e escrevo assim, mas no caso, ler um livro, por exemplo, na palma da mão, sem mentira, eu não consegui, e eu acho que eu não sou porta-voz do João, mas João, não. Tu não vai também se adaptar a isso, não, né? Não dá, eu já tentei, não tem a mínima condição. Não dá. Coisa de maluco, aquele negócio fica passando o dedo, e aquilo depois desce de uma vez, sobe de uma coisa de maluco. Não dá, falando sério, eu também já desisti desse. Analógico, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu também, eu sou do tempo do papel, eu prefiro o papel, né? Mas eu comprei uma vez o Kindle, né, que é da Amazon, né? E ele não é tão ruim, né? Porque ele pode se prestar aquela leitura quando tu já tá meio cansado, né? Vai para um canto da sala que não tem quase luz, e ali tu consegue ler o livro, tu consegue sublinhar as coisas, consegue marcar. Querido, então, eu vou ficar todo o tempo... Eu acabei me entregando, eu disse, olha... Eu sou uma das 14 pessoas do Brasil que não trabalha com enxada e não tem WhatsApp, então você já imagina. Eu gosto mais do papel, mas eu acho que a gente acaba se adaptando com alguma coisa. Até porque é um pouco mais barato. O banco tem papel. O livro que tu vai lançar ainda esse ano vai ter também papel? Ah, obviamente. Até eu morrer, vai ter papel. Obrigado. Então, gente, Ricardo Popien, Enquanto a Casa Queima e Outras Histórias, pode deixar na internet. Contatos com a livraria Book, B-U-Q-U-I, B-U-Q-U-I, desculpa, exatamente, Book, né? Então, quero te agradecer pelo teu tempo com a gente, um grande prazer. Mais adiante eu te mando daí o link quando ficar a gravação disponível, tá? Que agora o pessoal está ouvindo ao vivo, tá bom? Maravilha, Marco. Um abraço e obrigado por ter falado com a gente, tá bom? Eu que agradeço, grande abraço pra você. Grande abraço, gente. Tchau. Ô Marcão. Oi, queridão, fala. Eu vou dizer uma coisa pra você, esse negócio desses livros, pra ler digitalmente, telefone que fala da previsão do tempo, ar-condicionado, volante hidráulico, eu tô fora, rapaz. João, falando sério, eu vou te dizer uma coisa que eu vejo diariamente, juro por Deus, fico boquiaberto. Eu vejo gente debatendo via texto. Então, tá, assim, imagina, eu lanço na palma da mão e tu vê que a pessoa tá batendo papo. Não é tipo assim, ela não mandou um aviso, tipo assim, vou chegar aí. Não, batendo papo naquele micro teclado. Meu Deus do céu, não consigo mesmo. Eu já vi coisa pior, duas pessoas à mesa de um restaurante, uma sentada de frente para outra falando pelo WhatsApp. Coloca uma foto na internet e não era fabricada, de 6 pessoas. Sim. Almoçando e todas estão, entre aspas, socializando com o próprio umbigo. Sabe, coisa de maluco. Além de ser falta de educação. Não tem nem discussão. Sabe, o brabo é o seguinte: o mundo é tão injusto que a gente, eu e tu, a gente paga de louco. E o pessoal fazendo isso. Por favor. É verdade. Né? Não dá, viu, cara? Não dá. O negócio tá ruim, Marco Antônio. Tá ruim. Queridão, então a gente se fala então no sábado. Sábado estaremos juntos novamente às 8 da manhã. Beijo tá. Pra você. Se puderes, João, se puder, pensa que lance que eu te escrevi ali, o lance pra me mandar por carta, se puderes. Já preparei. Ah, tá. Obrigadão. Ah. Querido, então até sábado, pode ser? Pode ser. Vai ser, quer dizer, um abraço então. Tchau, querido. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Valeu.